Portal do La Rocha. Já se passaram duas horas do nosso combinado. O relógio tá girando e parece parado. Em cada gole que eu dou aumenta a ansiedade. Eu sem você eu sou mais um aqui nessa cidade. Eu perdi a conta, mas o certo senhor foi tirando do bolso o bilhete amassado e me entregou. Aí entendi tudo, tô no seu atraso. Será que cê cansou do meu abraço? Ou será o fim do nosso caso? Se você não voltar, coração não aguenta. Tô na décima dose ouvindo os motos do Zé Rico dos anos 80. Volta você me arrebenta. Se você não voltar, coração não aguenta. Tô na décima dose ouvindo os motos do Zé Rico dos anos 80. Você me arrebenta. Saudade queima igual cachaça com pimenta. Que moda é esse, nossa senhora? Já se passaram duas horas do nosso combinado. O relógio tá girando e parece parado. Em cada gole que eu dou aumenta a ansiedade. Eu sem você eu sou mais um aqui nessa cidade. Eu perdi a conta, mas o certo senhor foi tirando do bolso o bilhete amassado e me entregou. Aí entendi tudo, tô no seu atraso. Será que cê cansou do meu abraço? Ou será o fim do nosso caso? Coração não aguenta. Tô na décima dose ouvindo os motos do Zé Rico dos anos 80. Volta você me arrebenta. Se você não voltar, coração não aguenta. Tô na décima dose ouvindo os motos do Zé Rico dos anos 80. Volta você me arrebenta. Saudade queima igual cachaça com pimenta. Se você não voltar, tô na décima dose ouvindo os motão do Zé Rico dos anos 80. Fala pra mim, vai. Volta, você me arrependa. Você tem que voltar, mulher. Você tem que voltar, mulher. Se você não voltar, coração não aguenta. Tô na décima dose ouvindo os motão do Zé Rico dos anos 80. Volta, você me arrependa. Saudade queima igual cachaça. Pimenta.